polícia matando, ganhando medalha. O lado negro é zona sul, é tiro na cara. Estoura violência, mais uma mãe chora. É zona sul, Aparecida tem cheiro de rosa. Sobreviver em meio ao crime é fita, parceiro. Se superou, vai sobrevivendo. Bandido roubando, polícia matando, ganhando medalha. O lado negro é zona sul, é tiro na cara. Estoura violência, mais uma mãe chora. É zona sul, Aparecida tem cheiro de rosa. Sobreviver em meio ao crime é fita, parceiro. Se superou, vai sobrevivendo. E fecha a boca, e abre duas pior. A PGO, zona sul, desandou no BO. Relembro dos manos que foram na mira do oitão. Outros ficaram nos relatos e outros na contenção. Minha zona sul, maluco, o cheiro é de pólvora. Vem pra cá vacilar e ver a cena é troca de tiro. E vacilou e foi pro saco, virou rotina, violência que é mato. A cena é triste, o preto aqui é consciente. Ideia de ladrão, zona sul, é só nos pente. Sinceramente, quantos vão mais chorar a perca de um irmão e quantos estão na mira? Periferia já não tem mais valor, e quantos vão clamar a volta do Senhor? É polícia matando e vai ganhando medalha. O lado negro é zona sul, é tiro na cara. Bandido roubando, polícia matando, ganhando medalha. O lado negro é zona sul, é tiro na cara. Estoura violência, mais uma mãe chora. É zona sul, Aparecida tem cheiro de rosa. Sobreviver em meio ao crime é fita, parceiro. Se superou, vai sobrevivendo. Bandido roubando, polícia matando, ganhando medalha. O lado negro é zona sul, é tiro na cara. Estoura violência, mais uma mãe chora. É zona sul, Aparecida tem cheiro de rosa. Sobreviver em meio ao crime é fita, parceiro. Se superou, vai sobrevivendo. Da polícia, sonho de ladrão, que salve os guerreiros que estão na contramão. E quantos vão clamar a volta do teu filho? Tem homicídio, mais um menino. E pra TV, audiência virou rotina. Pra nós que chora, mais um corpo na estatística. Se tem relato, tem mãe que chora. Se tem pilantra e não demora. E tamo junto, foi jogado pra trás. Tem menor, infrator, vacilou. Aqui jaz, é zona sua, PGO. E pode crer, ficar na fé sem BO e não vai morrer. Sim, é mais um corpo estendido no chão. E sem Jesus não há paz, ô vacilão. Boca fechada por um instante. A PGO, zona sua, apavorante. Bandido roubando, polícia matando, ganhando medalha. O lado negro é zona sua, tiro na cara. Estoura violência, mais uma mãe chora. É zona sul, Aparecida tem cheiro de rosa. Sobreviver em meio ao crime é fita, parceiro. Se superou, vai sobrevivendo. Bandido roubando, polícia matando, ganhando medalha. O lado negro é zona sul, é tiro na cara. Estoura violência, mais uma mãe chora. É zona sul, Aparecida tem cheiro de rosa. Sobreviver em meio ao crime é fita, parceiro. Se superou, vai sobrevivendo.